Ei, vocês! Trabalhem mais com as forras armamentos! Eu sempre digo que vocês são a história! Muito bem, muito bem! Vamos trabalhar já! Ha ha ha!